Lágrimas escorrem nos meus olhos, saudade aperta no coração. Estou pagando um erro que eu cometi, estou preso numa detenção. Se afundar no crime em busca do cifrão, labirinto traiçoeiro, é só cadeia ou caixão. Se afundar no crime, periculoso ou não, essa vida bandida é pura ilusão. Foi vivendo e aprendendo que eu vi que não compensa. Caiu no 5-7 ladrão, então sustenta. O que não é brincadeira pros pivete da quebrada. Sofrimento o tempo inteiro, tristeza derrama e lágrima. Dia de visita, o pátio tá lotado, esperando minha coro pra dar um abraço apertado. Lembra aquela fita que eu sonhava em conquistar? Invadir uma mansão, fazer o ratatá. Mas agora eu sou outro, não penso em matar. Minha ideia é ir pra igreja, irmão, e louvar. Não seja um refém dessa grande ilusão. Encontre a saída e saia da perdição. Lágrimas escorrem nos meus olhos, saudade aperta no coração. Estou pagando um erro que eu cometi, estou preso numa detenção. Se afundar no crime em busca do cifrão, labirinto traiçoeiro, é só cadeia ou caixão. Se afundar no crime, periculoso ou não, essa vida bandida é pura ilusão. Cadê os meus parceiros que eram meus aliados? Fingiam ser amigo quando estava do meu lado. Sofrimento aqui na cela, tratado que nem cachorro. Ficar sem ver meus filhos, porra, eu fico louco. Só lembro da tristeza do olhar da minha coroa, que queria me ver formado num emprego de boa. Mas não dei atenção e fui pro lado errado. Cometi um homicídio e agora fui julgado. Pensava em ser patrão, bandidão da minha quebrada. Hoje lágrimas escorre, a solidão vem na calada. Então se liga, mano, que o crime é só maldade. Dê valor na sua família e também na liberdade. Lágrimas escorre nos meus olhos, saudade aperta no coração. Estou pagando um erro que eu cometi, estou preso numa detenção. Se afundar no crime em busca do cifrão, labirinto traiçoeiro, é só cadeia ou caixão. Se afundar no crime, periculoso ou não, essa vida bandida é pura ilusão. Maldade, origem penitenciária, 5-7, B.O. Assalto a mão armada. O crime é o labirinto onde o diabo dá risada. E se caiu na tentação, a cobrança vem na calada. Trancado naquela cela, pensamentos a milhão. Lembranças da família, o que mais dói no coração. Sentado no banco dos réus, martelo, condenação. No corre do faz-me rir, vi cair muitos irmãos. A lágrima que escorre é a força que multiplica. Só quero voltar pra quebra e rever minha família. Não existe super-herói nessa vida sofrida. O crime cobra caro, se não é cadeia, é sua vida. Lágrimas escorrem nos meus olhos, saudade aperta no coração. Estou pagando um erro que eu cometi, estou preso numa detenção. Se afundar no crime em busca do cifrão, labirinto traiçoeiro, é só cadeia ou caixão. Se afundar no crime, periculoso ou não, essa vida bandida é pura ilusão.